Valeu, até o Oscar. Boa tarde, Gol no 777, contato Renan, suba para o nível 340 na saída da El. Da El 340 no 777. Mas o 4076 desça para nível 050. 4076 desça ao 050. Três sinais 17 e 10. Negativo, estamos cruzando agora o eixo da 10, da 17. Não, a informação é, vai ficar entre as finais da 17 e da 10, é isso? Negativo, estamos livrando agora o eixo da 17. Não, é onde o sobrevoo, o seu tráfego é o visual aqui, tá no setor sul da torre, próximo litoral aí, próximo ao Estela Maris. O sobrevoo é entre as finais 17 e 10, é isso? Negativo, estamos no corredor Axé, a gente vai até outra vez de Cajazeiras, fica próximo à BR, do outro lado do eixo da 10. BR 324, é isso? Afirmativo. Pode cruzar a final da pista 10 então, e vai se manter entre as finais 17 e 35. Eu estou com tráfego aproximando para a final da 17, ok? Afirmativo, vou cruzar o eixo da 10, o Guardião 06. Vitor. Índia, Juliette, pista 17, decolagem cruzada, 100 graus, 3 nós. 3204, solo 3129, direita. 319, obrigado, bom fim de semana. Boa. Tem intercessão, chama para ingresso. Inicia a redução 2209, azul. Bom dia, taxia via Alfa e Juliette, portão 03. Alfa e Juliette para o 03, 3804. Tarde Pioneiro 45, autorizado Broad Bonf para interceptar a chegada a Bonf. QNH 10 no 2, reporte no ponto e da descida. 14, o meu teu óbvio. Pioneiro 45, desça para o nível 070. 3144, desça para o nível 060. Cruzar a final da pista 10. Após o cruzamento, mantenha a frequência, evitando o final 10 e final 17, ok? Sim, Matheus, vou chamar aqui livrando o eixo da 10. Comenta o seu ingresso de decolagem imediato. Pro a Positac, só para fazer um pouquinho mais de altitude. Sim, Matheus, azul 4076. Vai manter então, intercepta o localizador nessa pro azul. Se prender, ajuda. Golfo Mike Alpha, checa o trem, aguarde pista livre, tráfego pequeno forte, iniciou para a decolagem. Mike Alpha, ciente, curta sinal, trem baixo travado. 4463, coordena com a equipe de pátio, após o parqueamento de um R2 da TAM à sua esquerda no portão 03, autorizado iniciando 01 no chama táxi. Autorizado em coordenação, estágio. E aguardando o parqueamento de aeronave da TAM, na posição 93, o azul 4433, aí chama táxi. Duro, chama 6254, autorização RJ3805 da Papá. Chané 6254 confirmando o nível, tenho 360 já pré-aprovado. Solicitou 38? Tenho 360 então, está aprovado. O Chané 6254 autorizado para Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 360. Via rota Upzulon no 0, SMAP, direto Lúvito, após direto Barbacena e após conforme a rota do plano de voo. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda. Após Leda, voa direto à posição Bridge. O controle Salvador 1, 19.8, aciona 5125, Oxalé 6254. Ok, autorizado o Santos Dumont, J nível 360, via Upper Zulu 10, SMAP, Lúbito, Barbacena e conforme o plano. Equal da 10, primeira curva à direita. Perfil da Dael, Leda, pós-Leda, voa Brice, controle 19.8, transponder 5125. Correto, 5125, portão 08, chama pronto, Chané 6254. Chama lá. Máximo 500 pés no setor norte em relação à sua aeronave. O vento é de 1.00 graus, 15 nós, está 10, pouso autorizado. 3.26, checa o trem. Baixou, travou, livre, pouso, 1.10, então 3.26. 1.0, 1.2, o gol no 7.54. Para descer para o 060 ou para 6.000? Nível 060, gol no 7.54. Então vai descer, mantendo no 013, no 7.54. Vitor Mike Quebec ainda deseja acender para 2.500 pés? Gente, frequência livre para a coordenação, Vitor Mike Quebec. Estabilizando a ILS, o Azul 4076. Azul 4076, Chime Tour Salvador em 1 no 8, decimal 95. 295, até já. Então, 31144, desça para 2.000 pés. Autorizado, final ILS, X-Ray pistão 0, reporte estabilizado no localizador. Caso receba indicação à esquerda, logo ao norte do marcador externo, temos o helicóptero mantendo 500 pés afastado em torno de 2 milhas à esquerda do marcador externo. Afirmativo, até mesmo no ticket. Gente, número 2, agora liberação, e pode ser no checado. Guardando. Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após Trive, conforme a rota do plano de voo. Decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda. Após o Leda Bridge, o controle opera em 1.19.8, aciona 5.1.2.4, web 6741. Esther, decimal 95. 251-3395, obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Controle, otato 3144, mantém o 0.0. 3144, desça para 2.000 pés. QNH 1.0.2, autorizado final ILS, X-Ray, pistão no 0. Reporte estabilizado no localizador. Matarás estabilizado no localizador, descendo para 2.000 pés, ponto 0, 1.2, otato 3144. Pronto, no 08. Web 6741 confirmando, o portão é o 1.0. Firmou no 0, 6741. Gente. O Oxen é 6254, pronto para o push? Afirmativo, completamente. Autorizado, chama táxi, Oxen é 6254. Vai chamar para o táxi. Fala Azul 4463, tem 124 no POB, 124, 240 de autonomia, Salvador mesmo como alternativa para o táxi. Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 1.0, torre 1.18.95, ajustado 1.0.2, tem um bom voo, Azul 4463. Direita Índia, 1.0.2, e chama a torre 1895, Azul 4463, virado ao México. 2.19, graças. O Azul 4076, tráfego que pousou informou turbulência de leve moderada no final do 1.0. Paciente, Azul. Obrigado. Check time, livre pouso, pistão 0, vento 1.00 graus, o número de nós, Azul 4076. 4076, sempre está com o trem checado. Via taxia, via Alfa, reporta para ingresso, taxi Juliette. Alfa, reportará para ingresso na Juliette, está 3216. Prono 7, Guardião 06, vou aproximar para o piso gramado outra vez da cabeceira. Guardião 06, pouso parado na cabeceira 1 no 7, vento 0, 90 graus, 1 no 5 9. Estou visual com o tráfego da Azul na sinal, vou só pousar aqui na outra vez, gramado da cabeceira, treinamento. 1 no 0, 1 no 2. Agora sim, vamos lá, 2.000 pés, 1 no 0, 1 no 2, voo no 754. Controle de November Alpha, crescendo, corredor interno, lago com 1.000 pés, pro da rotatória. Controle 7, Índia, November Alpha. Rota UP Zulu 1.0, SMAP direto Lúmito após o início da chegada do Galeão Barbacena. Decolagem da pista 1.0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda após o Leda Bridge. O controle 1.19.8 aciona 5.1.55, Oxené 62.13. autorizado Galeão 360, Atos Luma 0, Mato e Lúcio, e Barbacena para chegada. Decolada 10, direita, da Euler da Bridge, 198, 5155, Oxana 6213. Cotejamento correto, portão 02, chama pronto, Xané 6213. Camarão. São 3216, Juliette, portão 01. Juliette para o 01, São 3216. Meu teórico controle. Noção nas 40, libere direito, emissora em 1219. 219, obrigado. Nada. Gente, o Romeu tem condições de prosseguir inicialmente proa do no corredor Bonfim após Interlagos e após prosseguir para uma base pela esquerda, pistão no zero? Para o táxi 26254, a bordo 105, no meio de 3 horas, alternando o nós, livre decolagem, não na zero. Livre decolagem, azul 443. Autorizado via parte 1, no Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, do ajuste 10 no 2, tem um bom voo, a Xané 6254. Livre táxi, quando pronto, 295, obrigado, bom feriado. Alô, bom dia, Azul 4076, você escuta pela Alfa, livre. Azul 4076, bom dia, táxi Alfa, reporta para ingresso, táxi Juliette. Gente, vai reportar para ingresso para Juliette, o 4076. Salvador, boa tarde, boa noite, patrono. Aqui tem um, quero... Tomou? Bono 941, bom dia, senhor identificação, na chegada Mari desça para nível 100, Kenegal no 012. A Mari desce uma centena, 12, 941. Índia Nova Emeralfa, chame torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, Índia Nova Emeralfa, boa tarde. Boa tarde. 4463, decolar 242, controle agora em 119, decimal 8. 198, boa tarde. Torre Salvador, o Índia November Alpha está na rotatória, visual com o campo. Índia November Alpha autorizado, final da 17, a porta terceira milha fora. Kenegar marca 1012, 1012. 1012, a porta 3 milhas da rotatória, Índia November Alpha. Gente, não se escuta. Azul 4463, contato radar, suba na saída da EL para o nível 180. Da 180, pode guardar presente da EL, Leda? Autorizado ao cruzar 2000 pés, Leda, o azul 4463. 2000 pés, vai Leda, azul 443. Azul 4076, Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, pro 4076. Vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 030, limite localizador. Esquerda 030, limite ao lote, ponto vetor 949. Torre, boa tarde, bom dia, hoje é 6254, pode esperar pronto. 6254, faz o tráfego na curtíssima da 90 e mantém. Faz o azul, vai te manter 6254. Quilo Serra Lima, desça para nível 050. 050, pressiona. Bono 74, curve à direita na proa 055 para interceptar final e LS X-Ray pista 10, desça para 2000 pés. Direita 0520. Atingindo a centena restrita 941. Golf 941, desça para nível 060. 060, 941. O meu hotel Oscar Chame Torre 1-8, decimal 95. 1-8-95, Oscar, boa tarde. Boa. Milhas da final da 17. 7, continua a aproximação agora de contato visual, de November Alpha. Continuando a aproximação agora de contato visual, November Alpha. 3144 no solo de 45, libere direita, solo 1-21-9. Vai livrar direita, solo 1-21-9, 3144. Engine November Alpha avistado, livre pouso, pista 17, vento 090 graus, 14 nós. Livre pouso, pista 17, Engine November Alpha. Engine 6254, vento 090 graus, 14 nós, é livre decolagem da 10. Livre decolagem 6254. 3144. Oi, bom dia, Papatango Romeu até Oscar. Bom dia, Romeu até Oscar. Continua a aproximação, reporte, baixa 2 travado. Que nega 1-0-1-2. Quente, continua na aproximação, já baixado e travado de fábrica, Romeu até Oscar, na final da 1-0. Pioneiro 4.5, 4.000 pés. Mantenha, 4.000 pés, o pioneiro 4.5. Mantendo 4.000, pioneiro. Escolheu o gol no 9.4.1. Patrona, o controle. É, eu queria confirmar nosso número na sequência, por favor. Número 3, o voo no 941. Gente, vamos até 229, o voo no 941. O voo no 941 reautorizado para o nível 070. 070, bom. Quilo Serra Lima, vetoração para sequenciamento, curva esquerda pro 330, o limite é radial 270 de Salvador. 330, limite 270 de Salvador, Quilo Serra Lima. Estabilizado, IADS, aqui, veio com 1754. Simão 95. 2954. Patrulho, Ocean 6254 decolou na sua escuta, bom dia. Ocean 6254, contato radar para o nível 360 na saída da EL. 360 da EL, quando possível da EL, líder. Pioneiro 45, desça para 2.000 pés, o QNH no 012. 2.000 para Pioneiro 45. Quilo Serra Lima, desça para 3.000 pés, QNH no 012. Está uma fase, estamos no 941, desça para 4.000 pés, QNH no 011. 4.000, gol, no 011. Pioneiro 45, curva esquerda na proa 130 para interceptar a final e aliás, sexo aí, pista 1-0. Esquerda 130 para interceptar, ok. Passaria 2230, controle. Dois, dois, três, zero, chama centro Recife, 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Web 6721, nessa identificação, desça na chegada Mari, para o nível 050, QNH no 011. 011, 050, está sempre arrumado. 1-941, para interceptar o localizador, direita, proa 060. Direita 060, 941, autorizado, aliás, nessa proa? Afirmativo, gol no 941. Bom, 941, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, 941. Quilo Serra Lima, desça para 3.000 pés. 3.000, mantenha pronta. Guarde para curvar mais um minuto, Quilo Serra Lima. Sim. Azul 4463, chama o centro, Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 95. Recife 25, 1, agitado, alternado 3395, boa tarde, Azul 4463. Mas Delta Oscar no solo 50. Vire direita via Delta, chame sua linha 121 decimal 9. Vire à direita, rondou até o Oscar, 129. Destino é Bata? O tráfego precede 12 horas, 1 milha para a posição Simbra, 5 milhas, o tipo Boeing 737-700. Serra Lima, curve à direita na proa 080 para interceptar o localizador. 080 para interceptar o localizador. Procedendo via Alfa, reporta a nave Lua, Alfa. Pioneiro 45, passando posição Duna, chame Torre Salvador em 198, decimal 95. 195, chamar a Torre, obrigado. Torre Salvador, boa tarde. Pioneiro 45, nacional da 10, estabilizado. Luna 754, cheque trem livre pouso, pistola 0, vento 090 graus, 159. Luna 754, copia a instrução da torre. Afirmativo, já cotejou, se está livre pouso, 090 e baixo travado, 754. Pioneiro 45, continua a aproximação, aguarde pista livre, que negar marca 1012. Aguardando, pioneiro 45. Matheus Romeu, eu acho que tá na escuta. Foi autorizado a ingressar, foi mandado reportar antes da Juliette, ok? Tô com tráfego, sentido contrário, taxiando a Webjet. Mantém a posição. 741, táxi aprovado e a parte, o Índia até o ponto de espera da 10, no ponto de espera 23895, o ajuste em 10 no 2. O tráfego, só informar, estou com tráfego na Juliette, ok? É um Papa 28 Alfa. Se tiver, informe se tiver condições de prosseguir com o táxi. Eu acredito que sim, o Webjet 6741. Pois o Kilo Serra Lima. Pois sim. E2 não tem na escuta. E2 3, só siga. Algum problema aí no push? Então o trator vai ter que realinhar aqui, mas questão de segundo já estamos indo de novo. Tá, ok, pode prosseguir conforme e reporte para o táxi. Bem, obrigado. Bom dia, voo 941, 1 milha de dona estabilizado. Mete o número 2 para o pouso agora. O tráfego precede em BR 110, o bandeirante da Força Aérea Brasileira, numa sinal aproximadamente 3 milhas da cabeceira. Repórter externo checado, aguardando pista livre. Tem repórter externo checado na alta. 754, no solo 53. Libera a direita via Fox Trot 1219. Fox Trot 219, lano 754. Torre, o pioneiro 45, o tempo está travado. Baixou e travou, continua com a liberação. O título 011, vento 90 com 15. Agora sim, pista livre, pouso autorizado, pioneiro 45. Livre pouso para o pioneiro 45. Oi, boa tarde, Bruno. 754, bem-vindo, boa tarde, Alfa e repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, Bruno 74. Título 0, aguarde para chamar a torre. Gente, 2000, autorizado final, aguardando para a torre. Luciano baixou e travou 941 visual. Gente, tráfego que o precede está a 30 segundos de cruzamento da cabeceira. Continua com a liberação, tráfego avistado, vento alinhado, 100 graus, 15 nós, 1012 nautímetros. Tenta 941 agora. Autorizado, repórter estabilizado, ajuste periódico. Quilo Serra Lima, chame Torres Salvador em Uno no 8 decimal 95. 1895, bom dia. Bom dia. Torres Salvador, Papa Romeu Quilo Serra Lima. 0 lá 1895 a Torre, registrado 1012-6213. A Torre tá com a passageira aí. Você tá levando a passageira aí muito especial. Manda um beijo para a Ingrid, por favor, da Torre Salvador. 2 no 3, de bom voo. Ok, Ingrid, e será passado, e Índia Juliette, chama 295, boa tarde. De novo. Repouso 941. O pioneiro 45, no solo, 56, já liberou para o pátio militar, vai estacionar a frequência livre, mantém esta frequência até o corte. Ok, após o pátio militar, dormir, obrigado. O pátio vai ingressar a Juliette, portão 8. Portão 8, vou na 74. Salvador indivíduo, passaredo 2230. Passaredo 2230, acione identificação. Agora sem autorizado pro Diamão, Kenegal no 0 no 2, reporte no ponto e dá descida. Já está liberado pelo Recife, descendo até o 1-1-0, boa posição a banco. Gente, então desça para o nível 050 na Pro Diamante. 050 a mão, obrigado, passarinho. Controle de moto. Não solicita a modificação da presente. Zona identificação na chegada Bonf, desça para 2000 pés, o QNH 1012. 1-9-0-1-3, está pronto, pronto. Bom dia, Oceano 62, 1-3, alimentação 5-0. Bom dia, alimentação. Zona 9-4-1, no solo 5-8, libere direito, time solo em 1-2-1-2-9-0. Libera direito, solo 2-9-0. Lima, agora a torre 108.95, Romeu Teosca. Solo, boa tarde, 941, lembrou? Bem-vindo, trouxe Gavi Alfa, repórter da Juliette. Obrigado, repórter Juliette e Alfa, uma chama para o cruzamento. Correção, para seguir com o táxi até a base. Negativo, Mike, Quebec, na Quebec me chama, para prosseguir com o táxi. E a prepare a subida da El, 340 aprovado. Decorde, gato, Xenem é 2, não sei. Web 6741, ponto 0-2-0. Quilo Quebec Serra, avistado, chega trem, livre pouso, pista na 7, vento 090 graus, 14 nós. Gente, é o Quilo Serra Lima. 6741? Bom dia, Lima tem pista na 0, o Webjet 6741. Lima 090-741. Eu vou botar o Lima, o meu hotel Oscar, mantenha a posição na Quebec e Guarda para prosseguir com o táxi. Ou no 941, vai ingressar a Juliette, meia dúzia, portão.